adeus. Se você mora ao lado, se a gente vai se ver, mesmo tudo terminado, morar na mesma rua, tão perto é um pecado. Não vou te esquecer, porque estou apaixonado. Não diga adeus, é cedo pra dizer bye bye. Nosso amor não se perdeu. Eu sei, você e eu, é paixão, gruda e não sai. Não diga adeus, é cedo pra dizer bye bye. Um grande amor vai terminar, vai doer, eu vou chorar. Amor, pra que bye bye? Se você mora ao lado, se a gente vai se ver, mesmo tudo terminado, morar na mesma rua, tão perto é um pecado. Não vou te esquecer, porque estou apaixonado. Não diga adeus, é cedo pra dizer bye bye. Nosso amor não se perdeu. Eu sei, você e eu, é paixão, gruda e não sai. Não diga, grande amor vai terminar, vai doer, eu vou chorar. Amor, pra que vai, vai? Não diga adeus, é cedo pra dizer vai, vai. Nosso amor não se perdeu. Eu sei, você e eu, é paixão, gruda e não sai. Não diga adeus, é cedo pra dizer bye bye. Nosso amor não se perdeu. Eu sei, você e eu, é paixão, gruda e não sai. Não diga, nosso amor não se perdeu.